Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Estamos no dia 13 de novembro e estamos a iniciar também mais uma edição do nosso espaço radiofónico. Ora, o Nota 7 hoje vai trazer-lhe, tal como lhe disse no passado domingo, música variada. E vamos começar com música bem portuguesa. Os Realejo trazem-nos a Canção do Gaiteiro. Ora, esta música tem obviamente aqui a Gaita de Foles, portanto, só poderia ser, né? A Canção do Gaiteiro, só poderia ter este instrumento como base. Um instrumento bem português, também tem uma utilização, muita utilização na Escócia, embora lhe seja dada uma utilização diferente para géneros musicais, substancial e significativamente diferentes. Começamos então com os Realejo, esta edição do Nota 7. Começamos com os Realejo e o tema Canção do Gaiteiro. Thank you. vamos agora a uma música de um filme, do filme James Bond. Dá pelo nome de Snow Job. E é uma música que, enfim, não há muito a dizer, faz parte também da sonora de um dos filmes do James Bond. Mas é uma música, enfim, mudamos de estilo, não é? Começamos com música bem tradicional portuguesa, com o Realejo. Mudamos então agora para esta música do filme de James Bond. Então é assim que damos seguimento à nossa emissão do nosso Nota 7 para este início de tarde, 13 de novembro de 2010. Voltamos a mudar de estilo. Vamos agora ficar com uma música que, para quem ouve Antena Web, tem passado muitas vezes, mas nunca em versão instrumental. Vamos escutar nos próximos instantes Alizé com Moi Lolita, aqui tocada ao piano. Vamos agora ficar com duas músicas bem portuguesas. Vamos escutar, interpretado ao acordeão por Mário Alberto, uma cantiga que dá pelo nome de Ouça Lá ao Senhor Vinho. Vamos depois ouvir a canção da Papoila ao acordeão de Joaquim Neves. É assim que damos seguimento à nossa emissão, de uma forma bem alegre. Eu disse na passada semana que provavelmente iríamos voltar ao acordeão, e cá estamos nós então, com música portuguesa. Ficamos então com Ouça Lá ao Senhor Vinho e com a canção da Papoila. São os dois temas que vamos escutar por Mário Alberto e Joaquim Neves, respectivamente. E eu volto daqui a pouco para as despedidas. A música vai ser bem relaxante. Até já! finalizamos esta emissão do Nota 7 com The Lonely Shepherd. É uma música, aliás, The Lonely Shepherd, se está correto. É uma música bem calminha, a contrastar com as anteriores que acabamos de escutar, bem portuguesas e com artistas bem portugueses ao acordeão. Mas enfim, portanto, é assim que vamos finalizar esta emissão com The Songbird Orchestra. A música The Lonely Shepherd é uma música que certamente conhecerá. Uma música muito bonita e que espero então que goste, que seja do seu inteiro grado. É assim que fechamos a nota 7 de hoje. Amanhã, dia 14, estou de volta para mais 30 minutos de música instrumental. Até lá, fique bem e tenha uma boa tarde.